Medos como eu nunca vi nada igual. Sem defesas me deixaram como um animal encandeado pela luz. Agora é minha vez de vencer a timidez. Recupero o ar sem saber o que é que se passou.